Antes de mais, agradeço o convite e eu gostava de dizer, a primeira coisa foi que já não é a primeira vez que falo aqui no Porto, à noite, e é o número de pessoas que está nas salas, estão cheias. Isso é um bom sinal de envolvimento das pessoas naquilo que são as questões que os mobilizam, que os preocupam. Em Lisboa, a esta hora, na mesma universidade, a sala estaria vazia. Com as mesmas pessoas, a mobilização é muito pequena. Aconteceu-me, aliás, numa Serralves em que isso me espantou, porque a entrada era paga. E como há uma portagem, as pessoas não gostam de portagens, era 5 euros. Mas aí estava a sala completamente cheia, a sala ao lado, era uma coisa sobre Portugal, sim ou não, não é? E aquilo estava a abarrotar à noite. E eu disse: bom, vamos para o Porto e vou ter 10 pessoas ou 15. Aliás, há bocadinho o Carlos disse: pá, hoje forem menos que da última vez, a culpa é tua. Portanto, eu de repente estou descansado, como a sala está cheia, não vou ter esse ónus da culpa ser minha, da final, isto só está meio vazio, não é? A ideia qual era? É que este sinal de envolvimento das pessoas de interesse devia ter uma tradução. Esta questão do envolvimento devia ter uma tradução naquilo que é uma sociedade sendo mais mobilizada, devia ser mais dinâmica, sendo mais dinâmica, devia criar mais riqueza, devia, portanto, gerar um ciclo virtuoso, que aparentemente é isso que se sente hoje que está em falta no Porto. Até este aparente paradoxo, e eu antes de falar, deixar isso de debate para o fim, é só para dizer que começo por esse aparente paradoxo, porque à partida, maior envolvimento deveria implicar também maior dinamismo. E a minha pergunta é, então, isto é o quê? É só porque os subsídios estão em Lisboa? Não, isso não explica tudo. Portanto, eu acho que essa questão deve ser discutida e alargada, porque não tem a ver só, muito menos, com pequenas empresas, grandes empresas. É uma questão muito mais larga, que aliás tem sido aqui abordada, e eu vou falar nisso no fim, não tendo, obviamente, uma resposta clara, a não ser o facto de que eu sou um amante recente do Porto e descobri que o Porto tem coisas que eu não imaginava e que gosto de cá vir, e a prova é que estou cá hoje, embora fosse um amável convite, quer da Universidade, quer, mas dá-me prazer. E depois vou deixar isso para o fim, é o prazer e o facto das pessoas sermos capazes ou não de atrair as pessoas, como era a companhia Parfois. Portanto, o problema do envolvimento, da capacidade de dinamização, e como é que há aqui um paradoxo de, no fundo, a máquina estar menos oleada do que deveria estar se houvesse esse envolvimento. Concordo plenamente com aquilo que foi dito, que não há nenhuma diferença. Ou seja, não, a diferença não é entre grandes e pequenas ou médias empresas. Aliás, durante a campanha eleitoral, não sei se vocês repararam, de repente a PME deve ter sido a palavra mais dita na campanha eleitoral. E a PME era filha de qualquer partido e de qualquer líder político. A PME, quem não referisse a PME, parecia que estava ali a faltar à sua obrigação. E depois, efetivamente, a questão é o que é que está ali à volta, e o que é que isso implica, ao mesmo tempo daquele vício que era apenas então vamos subsidiar as PMEs. A grande diferença não está entre grandes empresas, pequenas e médias. Está nas empresas que inovam e as empresas que não inovam. As empresas têm uma atitude aberta em relação à globalização dos mercados e em relação àquelas que não têm essa atitude. Esta é a diferença. Porque estou totalmente de acordo com o que tem que haver é um equilíbrio. E esse equilíbrio constrói-se naturalmente entre grandes e pequenas empresas. E não estou também necessariamente de acordo que seja a estrutura do capital que a dita. Não é verdade. Isso não é necessariamente verdade. Temos modelos. A Itália sempre se disse que funcionava independentemente do Estado, grandes empresas que também tinham o problema de ser familiar, depois as pequenas também eram familiares, afinal eram boas, mas porque se eram familiares, eram boas as grandes, as pequenas, mas também já depois as grandes eram más porque eram familiares. Portanto, estas relações causais devemos evitar essa abordagem minimalista de procurar ou na estrutura de capital ou noutra razão qualquer. Tem é que haver capacidade de entrosamento. E uma lógica natural de entrosamento, de equilíbrio, porque as estatísticas depois acabam por traduzir alguma coisa. A inovação é que é a grande diferença. Imaginemos a Starbucks. Há casos. A Starbucks, a grande invenção da Starbucks está no tamanho da chávena. Porque aquela chávena dá para fazer cafés curtos, longos, com espuma, sem espuma, sumo, batido, misturado. Com uma única chávena. Fica mais difícil de fazer uma chávena de bica. Podem ter a certeza. Há mais produtos em cima daquele produto do que há numa chávena de bica. A Holanda tem grande parte do seu território debaixo d'água e é o maior sítio, do ponto de vista de broker, de flores e de produção de flores, com uma terra que tem um custo caríssimo e, portanto, naturalmente não deveria ser lá. Todas essas histórias, a relojoaria suíça foi salva por um relógio de plástico, o Swatch, não é? Que depois acabou por ser, no fundo, quem controla a tradicional contra o relógio digital. Lembra-se, havia o terror, eu vivia nessa altura na Suíça e a indústria estava de rastros por causa da Seiko e dos que tinham máquinas de calcular e as pessoas só queriam coisas digitais com uma maquinazinha. E de repente, um relógio igual aos outros, de plástico, preço fixo, um conceito, e salva uma indústria que continua hoje, indiscutivelmente, a ser a maior do mundo. Portanto, a ideia é que como é que se conseguem gerar ideias, como é que elas são implementadas. Por isso, quando se fala aqui de empreendedorismo, de iniciativa, etc., é que sociedades, que cidades, que organizações, que instituições é que fomentam a circulação de ideias e essa liberdade de falhar. Mas eu acho que hoje, pior do que penalizar o insucesso em Portugal, é penalizar o sucesso. Muito pior, mas muito pior. E não estou a falar sobre questões mais recentes. Poderiam achar que eu estava apenas aqui. Não sou necessariamente objetivo, ou pelo menos neutro nesse caso, mas fica-se chocado com essa coisa de quem ultrapassa objetivos, mas ninguém pergunta quando as pessoas não atingem os objetivos. Esta sociedade que tradicionalmente penaliza o insucesso e que não gosta do falhanço, mas que hoje está obsessivamente e doentiamente preocupada com o sucesso, sempre com aquela pontinha que, no fundo, para não pegar problemas de gestores, porque aliás, gestor agora é difícil, mas um futebolista, fica sempre, o Cristiano Ronaldo foi apanhado lá numa pequena tramazinha, não é? Ainda bem feita. Não é? Nós, no fundo, estamos contentes, mas é bom que lhe aconteça ali qualquer coisa para que ele não esteja necessariamente, não é? Portanto, o Mourinho, aquilo é bom ganhar, mas ao mesmo tempo não vai ele pensar, é bom ali uma coisita que talvez lhe, para baixar ali a proa, não é? Tira a cabeça, corta, não é? Portanto, esta questão do problema de diferenciação. Temos uma enorme dificuldade em aceitar a diferenciação. Somos uma sociedade que sofre de pouca diferenciação. Somos demasiado parecidos. No Alentejo, aliás, somos todos primos uns dos outros. Mas, portanto, a questão é, essa questão de sermos todos demasiado parecidos é um problema. Sobretudo quando criamos uma determinada energia em que somos demasiado parecidos na negação. Esse aspecto é um aspecto terrível, porque cria-se um círculo vicioso. E eu gostava de começar, antes de falar da EDP, vou dar uns números, de falar casos de sucesso, que a maior parte deles, a princípio, estão até a norte do Tejo. O Tejo é uma referência para os alentejanos, portanto, a norte. Bem, e alguns, já vi, aliás, alguns estão aqui nesta sala. A Salsa, a Martifer, a Barbosa, a Almeida, não sei se está aqui nesta sala. A Renova, a Logoplast. Eu estive em Paris e há um negócio fantástico, não sei se já viram no Louvre, em que a pessoa entra na casa de banho, paga 1 euro para estar num sítio em que escolhe várias casas de banho, consoante marcas que são designers diferentes, e de quem é que dá o suporte a tudo aquilo? A Renova, com 500 tipos de papel higiênico, e é um negócio à volta das casas de banho, absolutamente fantástico, com um serviço. E eu voltei de Paris, telefonei ao homem da Renova e disse, deixa-me dar-te os parabéns. E ele disse, és o primeiro português que me telefona a dar os parabéns. Se calhar foi o único que entrei numa casa de banho em Paris. E ele disse, não, já houve mais, mas tu telefonaste-me a dar os parabéns, agradeço. Disse, mas não é para agradecer, é só para dizer que partilho verdadeiramente o orgulho de sentir que é um negócio fantástico, de liderança e totalmente distintivo, que é feita à volta de papel higiênico. Em Paris, e que marca completamente a diferença no Louvre. E em vários sítios de luxo, não é? Portanto, o que eu estou a dizer, e foi para pegar um exemplo de alguém que não está nesta sala, porque já vi que outros estão aqui na sala, portanto era melhor não, senão depois era mais difícil. Mas a questão da diferenciação, a questão da ambição nessa diferenciação, de uma atitude perante a globalização de total abertura, é a chave do sucesso, com equilíbrio, claro, de cooperação entre as grandes e as pequenas. E já agora, sobre grandes, Só para dar uma ideia da EDP, enfim. Apresenta, este estudo é da Universidade Católica do Porto, portanto, presumo que esteja certo. Não é? É uma referência. Mais de 2% do PIB, incluindo os lucros repatriados. Já agora, a importância. Estamos 5 vezes mais dinâmicos do que a média da economia portuguesa em termos de crescimento. O aumento do crescimento, 13% ao ano versus 2,6%. Em termos de criação de empregos, só as hídricas, o estudo é... Estamos a falar em 106 mil empregos. São 20% da taxa de desemprego. No contexto das hídricas, por este programa acumulado até 2016, 2018, consoante incluímos essas barragens a terminar nessas alturas. Mas mais exemplos. 89% das compras da EDP em Portugal são feitas em empresas portuguesas. Temos 1.650 PMEs, tinha falado agora PMEs, mas registadas na nossa base de dados de compradores, que, aliás, ganhou, considerada a melhor a nível mundial, nos últimos 2 anos, à frente de um ano da Shell e do outro da BP. O ano passado, comprámos a 730 PMEs em Portugal. Somos o maior investidor em Portugal, o maior investidor português no estrangeiro, e começa-se a assistir em que nos concursos que lançamos fora começamos a ter empresas portuguesas na fase final. Isso é uma mudança radical. E fizemos, nomeadamente, quando eu falo de cooperação, o dia em que os 150, eram cerca de 150 maiores fornecedores, convidados para nós mostrarmos o que é que íamos fazer até 2012, nos 11 países que estamos, a dizer, isto é o que nós vamos fazer, não podemos cooperar e não podemos trabalhar em conjunto, preparem-se para... seja em Houston ou seja em Bucareste. E esta visibilidade, esta capacidade de trabalhar em conjunto, parece-me uma questão decisiva. Lembrando que as duas áreas de maior crescimento na EDP, e que têm sido distintivas, a Renováveis, que em 3 anos se tornou a terceira maior companhia do mundo, a parte que está aqui está no Porto, e a segunda, o maior projeto hídrico da Europa, que é o da EDP, está aonde toda a área da geração é baseada no Porto. Portanto, as duas áreas de maiores centros de competência, digamos hoje, em que temos, no fundo, quem está a puxar essa diferenciação da companhia, porque ela diferencia-se essencialmente por estes dois elementos, quando vemos em que segmentos de mercado aposta, e que são de liderança a nível internacional, estão ambas no Porto. Diziam hoje com pena que vamos sair de parte da baixa e vamos para o edifício ao lado da Casa da Música. É verdade, mas quer dizer, aquilo dá a escala e o edifício, a partir do verão, vamos ter o grosso daquele edifício, com a vantagem de que as pessoas estarão, muitas delas, a metade daquele lado, a olhar para a Casa da Música, que é um edifício fantástico. Mas, portanto, a ideia clara é que está aqui e houve aqui a preocupação de que a maioria das pessoas que estão nesses dois motores de crescimento, que são os principais diferenciadores, estão aqui. E estão aqui as pessoas. Esse aspecto é um aspecto absolutamente decisivo para a EDP, que além de mais, depois falaremos um bocadinho de IRC, vai pagar este ano mais de 10% do IRC em Portugal. Portanto, eu tenho dificuldade em dizer que, para propor que acabe com o IRC, se não parece que estou a querer poupar em mais de 10% do IRC que vai ser pago por nós, mas eu estou de acordo sobre uma alteração de fiscalidade e guardaria isso para o fim, se houver espaço. A relação com a Cotec, para dar um exemplo do que é isto de trabalhar, que isto basta a pessoa levantar o rabo da cadeira, mexer-se e andar, e haver pessoas com uma iniciativa como tem a Cotec. A Cotec realizou connosco, como realizou com uma data deles, um evento de PME Inovação. Houve 50 participantes. O objetivo era co-criar entre as PMEs e a EDP. Tivemos oradores convidados e nós já comprámos a 18 destas empresas. Isto basicamente... Às vezes basta conseguir pegar na tal chávena e dizer, eu tenho aqui uma chávena que serve para vários produtos. Isto é, este espírito de iniciativa é absolutamente decisivo e eu gostava de felicitar a Cotec sobre esse aspecto, com projetos emblemáticos, alguns que neste momento ganharam prémios internacionais do ponto de vista de, que é nomeadamente um projeto Skipper com a Critical Software, que hoje tem uma visibilidade mundial como sendo um projeto a nível de referência na área das elétricas. Tendo nós, já agora como último número, dado que a diferenciação está intimamente ligada à palavra inovação, e por isso eu ligo a isto, que é a capacidade de inovar, quem se diferencia, quem inova, quem tem esta política de abertura perante a globalização, a EDP investe este ano, todos os anos, 40 milhões em Research and Development, vindo cerca de 2 milhões em 2003 e de cerca de 10 a 4 anos, ou seja, passamos para 40 milhões de euros aquilo que temos de pesquisa, Research and Development, com um impacto que vai até ao ponto de termos capital de risco de envolvimento em empresas que demonstrem que são capazes de criar a diferença nos setores de energia. Portanto, há capital disponível na EDP, em que está envolvido em projetos alguns nos Estados Unidos, alguns na Escócia, alguns em Portugal, outros em Itália, para como seed capital dessas empresas. Portanto, depois de fazer aqui um bocadinho de publicidade, faz parte, mas para dar um exemplo claro daquilo que tem sido a preocupação e a responsabilidade, como o que eu dizia era, nós assumimos com prazer a responsabilidade de ser a maior empresa portuguesa. Não interessa a estrutura de capital. Assumimos com prazer essa responsabilidade. Hoje, mais de metade dos resultados vêm de fora de Portugal. Há 10 anos era 100% em Portugal. 11 países. 26 nacionalidades. Eu costumo dizer 16, porque só 16 é que têm mais que duas pessoas. Temos cerca de 12 mil. Eu tenho 16 com mais de, pelo menos, dois mexicanos. Pronto, está bem. Então, esse já conta para as 16. Mas contar nacionalidades que só tem um, temos 26 nacionalidades. Isso marca toda a diferença. E isso tem a ver com uma palavra sobre o cosmopolita que depois gostaria de falar sobre o Porto. É acelerar. Estás um bocado no ritmo lento. Não, eu acho que... Eu acho que a única coisa é que me motivaram esta relação com os números que aqui estavam. A grande questão sobre o Porto, e já ia passar justamente ao Porto, tem a ver com o facto de nós termos competências que não alavancamos. O Porto hoje tem áreas, uma das melhores escolas de arquitetura da Europa, se não do mundo. Algumas, do ponto de vista dos edifícios na Europa, Casa da Música, Serralves, do ponto de vista cultural, alguns restaurantes que eu considero os mais simpáticos da Europa ou do mundo. Um deles, aliás, concorreu a um dos 6 melhores na Wallpaper, não é? O que é, se calhar, mais conhecido fora de Portugal do que em Portugal. O Bolí, não é? E há outros no Porto que eu prefiro. Para quem não sabe, o Bully concorreu a um dos 6 melhores restaurantes da Europa do ponto de vista de estar a marcar a referência. Portanto, agora, se há estas capacidades, porquê é que depois não há alavancagem nisto? Se quase toda a indústria das renováveis, que hoje em dia é um condutor e multiplicador de energia a nível mundial, está todo aqui, entre a maior parte das empresas do cluster das renováveis, estão todas no Norte, entre aqui e Viana do Castelo, vai lá, entre Aveiro e Viana do Castelo, porquê é que não há alavancagem nesses elementos? Eu acho que, basicamente, falta misturar melhor as áreas. Ou seja, as áreas são muito compactadas. Eu acho que as cidades, as sociedades, as cidades que sejam capazes de misturar economia com arte e com ciência são aquelas que são vencedoras. Esta mistura, se possível, com muita nacionalidade misturada, com muitas maneiras de pensar, numa sociedade cosmopolita, é a questão decisiva. Falámos aqui de Erasmus, falámos de inovação, falámos de pessoas ou não, que são os designers. Tudo isto tem a ver com a capacidade de criar um sítio que atrai. A economia hoje defende-se, essencialmente, pela capacidade de atração dos recursos, que são o quê? Dinheiro e pessoas. A capacidade de atrair é a principal questão que está a condicionar aquilo que, muito mais do que a escala, muito mais que a dimensão, é a capacidade de atração, que não depende nem de longe nem de perto da escala. Portanto, esta questão de pegar nas diferentes peças que são muito cosmopolitas de per si, mas que depois não funcionam em conjunto. As peças do puzzle não funcionam em conjunto. Tenho peças fantásticas, mas depois elas não casam. E isso é um problema que eu acho que tem que ser resolvido, que resulta essencialmente numa palavra: abertura e a capacidade das várias áreas sociais, económicas, sociais, artísticas, as várias valências, serem muito mais misturadas, que essa é a principal função. As sociedades que são... funcionam são aquelas que misturam arte, ciência, cultura e lhe injetam uma dose de cosmopolita que atrai dinheiro e pessoas. Esta é a solução. E por isso, eu vou acabar aqui, se não sou acusado de segunda vez de ser alentejano. Já, alentejano e benfiquista, tenho que ter cuidado. Portanto, e por isso, eu acho que não é a questão de escala, é a questão da abertura de espírito. É isso que condiciona o nosso sucesso. E em particular o do Porto. Obrigado.